Estava. Suponho que essa mulher não estava disposta a trair o segredo que lhe fora confiado sem receber com isso uma compensação, pois ela sabia perfeitamente onde se encontrava o seu amigo. Wickham, de facto, tinha procurado mal chegar a Londres, e, se ela tivesse vaga, seria em sua casa que ele se instalaria. Por fim, o nosso bom amigo conseguiu obter o endereço desejado. Estavam na rua. O Sr. Darcy esteve com Wickham e posteriormente insistiu para ver Lydia. O seu primeiro objetivo para com ela, reconheceu ele, fora persuadi-la a abandonar tão triste situação e voltar para junto da sua família assim que esta consentisse em recebê-la, oferecendo todo o seu auxílio nesse sentido. Mas ele encontrou Lydia absolutamente decidida a conservar-se onde estava. Ela não queria saber da família, não precisava do auxílio dele por coisa alguma desta vida abandonaria o Wickham. Estava certa de que casariam mais cedo ou mais tarde, que a data não tinha importância. Visto isso, pensou ele, restava-lhe apenas fazer com que casassem o mais rapidamente possível. Logo na primeira conversa que tivera com Wickham, ele compreendera que nunca fora essa sua intenção. Aquele confessara-lhe que tinha deixado o regimento devido a algumas dívidas de honra muito urgentes, e não hesitava em atribuir unicamente à sua própria leviandade todas as más consequências da fuga de Lydia. Tinha também a intenção de resignar o seu cargo imediatamente, e, quanto à sua futura situação, não sabia absolutamente o que fazer. Precisava de ir para algum lugar, mas não sabia para onde. Sabia apenas que não tinha dinheiro para viver. Darcy perguntou-lhe por que razão ele não tinha casado imediatamente com a tua irmã, mas, em resposta a esta pergunta, o Sr. Darcy descobriu que o Wickham acalentava ainda a esperança de fazer fortuna pelo casamento, num outro condado. Perante isto, não seria prudente oferecer-lhe um auxílio imediato. Encontraram-se várias vezes, pois havia muito que discutir. Wickham, naturalmente, queria mais do que poderia obter. Mas, por fim, ele rendeu-se à evidência e tudo ficou combinado entre eles. Foi nessa altura que o Sr. Darcy procurou o teu tio para lhe participar o que tinha feito. E, assim, ele esteve na nossa casa na noite anterior à minha chegada. Contudo, ele não se avistou com o meu marido, que se encontrava ausente, e foi então que descobriu que o teu pai ainda aqui se encontrava e que só partiria de Londres no dia seguinte. Considerando que seria melhor entender-se com o tio que com o teu pai, resolveu adiar a entrevista para depois da partida deste. Não deixou o nome, e, até voltar, no dia seguinte, sabia-se apenas que um cavalheiro tinha procurado o Sr. Gardiner por causa de uns negócios. No sábado tornou a aparecer. O teu pai já aqui não se encontrava, o teu tio estava em casa e, como te disse atrás, estiveram a conversar durante muito tempo. Voltaram a encontrar-se no domingo, e nesse dia também eu estive com ele. Só na segunda-feira é que tudo ficou definido, e imediatamente um expresso foi despachado para Longbourn. Mas o nosso visitante mostrou-se muito obstinado, creio, Lizzie, que, no fim de contas, a obstinação é o verdadeiro defeito do seu caráter. Já o acusaram de muita coisa, mas esta é a única que lhe diz realmente respeito. Insistia em ser ele a fazer tudo pessoalmente, embora eu esteja certa, e não falo nisto para receber agradecimentos. Portanto, não digas a ninguém, de que o teu tio trataria de tudo rapidamente. Discutiram um com o outro demoradamente, mais do que as duas pessoas em questão o mereciam. Por fim, o teu tio foi obrigado a ceder. em vez de ser realmente útil à sobrinha, teve de se contentar com a fama, o que não lhe agradou de forma nenhuma. Eu creio que a tua carta de hoje lhe deu um grande prazer, pois exigia uma explicação que o despojaria das suas falsas plumagens, restituindo a glória a quem de direito. Mas, Lizzie, isto deve ficar entre nós e, vá lá, também Jane. Suponho que saibas o que foi feito pelo jovem casal. As dívidas de Wickham, que montam, creio eu, para além de 1.000 libras, necessitavam ser pagas. Outras 1.000 eram necessárias para o dote de Lydia. E a sua fiança ao cargo que pretende teria de ser paga também. O motivo alegado para fazer tudo isto foi o que eu acima mencionei. Fora devido a ele, aos seus escrúpulos excessivos, que os outros se tinham iludido a respeito do caráter de Wickham, depositando nele a confiança que ele não merecia. Talvez haja uma certa verdade em tudo isto, pois eu duvido que o seu silêncio ou o silêncio de qualquer outra pessoa possa ter sido a causa do sucedido. Mas, apesar de todo esse belo discurso, minha querida Lizzie, podes estar certa de que o teu tio nunca teria cedido se não tivesse julgado que o Sr. Darcy tinha um, abre aspas, outro, fecha aspas, interesse no assunto. Quando tudo se resolveu, ele voltou de novo para junto dos amigos que o aguardavam em Pemberley, mas ficou combinado que voltaria a Londres no dia do casamento para dar um avanço nos assuntos de dinheiro. Creio que já te pus a par de toda a história. É um relato que, pelo que vejo pela tua carta, te surpreenderá bastante. Espero, pelo menos, que não te cause qualquer dissabor. Lydia veio para a nossa casa e o Wickham estava frequentemente a vir cá. Achei-o exatamente como quando o conheci no Hertford City, mas a conduta de Lydia não poderia ter me desagradado mais. Segundo a carta de Jane, condiz com o seu procedimento em Longbourn, portanto não hesito em referi-lo, e o que te vou contar não te causará um novo desgosto. Tentei por várias vezes falar-lhe ao coração, mostrando-lhe o mal que tinha feito e toda a infelicidade que causara à família. Se ela me ouviu, foi por acaso. Estou certa de que não prestou qualquer atenção ao que lhe disse. Por várias vezes me senti irritada. Nessas alturas lembrava-me das minhas queridas Elizabeth e Jane, e por vossa causa me enchi de toda a paciência. O Sr. Darcy voltou, como prometera, e, como Lydia te contou, assistiu ao casamento. Jantou conosco no dia seguinte e fazia tenções de partir na quarta ou quinta-feira. Espero que não te zangues comigo, minha querida Lizzie, por aproveitar esta oportunidade para te dizer uma coisa que nunca antes tinha ousado dizer, é que eu simpatizo muito com ele. A sua atitude para conosco foi tão amável como quando estivemos no Derby City. A sua maneira de encarar as coisas, as suas opiniões, tudo me agrada e encontrei com o meu coração. Só lhe falta um pouco de vivacidade, mas, se ele se casar com acerto, a sua mulher lhe a emprestará. Achei-o muito astuto. Quase nunca mencionou o teu nome, mas a astúcia parece estar na moda. Espero que me perdoe se me mostrei muito ousada, ou, pelo menos, não me castigues a ponto de me excluíres de P. Nunca me sentirei inteiramente feliz enquanto não tiver percorrido todo aquele parque. Um faitonte baixo e uma bonita parelha de garranos completariam o programa. Não posso continuar, pois as crianças esperam-me à meia hora. A tua tia muito afetuosa, etc., M. Gardiner. O texto desta carta lançou o espírito de Elizabeth numa agitação tal que era difícil determinar qual predominava, se o prazer ou a dor. As vagas suspeitas acerca do que o Sr. Darcy poderia ter feito para auxiliar o casamento de sua irmã, suspeitas essas que ela receara encorajar, pois demonstravam uma grandeza de alma que dificilmente encontraria em alguém, suspeitas essas cuja confirmação, ao mesmo tempo, temia, pela obrigação que acarretariam, tinham se convertido em realidade para além das suas expectativas. Ele deliberadamente seguiu-os até Londres. Assumira todos os incômodos e mortificações inerentes a uma tal pesquisa. Tivera de suplicar a uma mulher que ele naturalmente deveria abominar e desprezar. Fora obrigado a encontrar-se frequentemente, a discutir, persuadir e finalmente subornar o homem que mais do que ninguém desejava evitar e cujo simples nome lhe era detestável. E tudo isso ele tinha feito por uma rapariga que ele não podia nem admirar nem estimar. O seu coração dizia-lhe que fora unicamente por sua causa, mas essa esperança logo era sufocada por outras reflexões, e ela não se sentia vaidosa a ponto de julgar que Darcy nutriria qualquer afeição por uma mulher que o rejeitara, ou que ele fosse capaz de vencer um sentimento tão natural como aversão em relacionar-se novamente com Wickham. Cunhado de Wickham. O orgulho mais elementar se voltaria contra isso. De certo que ele já tinha feito muito, Elizabeth envergonhava-se, até, ao pensar em tudo o que lhe devia. Mas Darcy tinha apresentado um motivo para a sua interferência, um motivo que não exigia subtilezas de interpretação. Não era natural que ele atribuísse a si próprio todas as culpas. Era generoso e tinha meios de exercer a sua generosidade. E, embora ela não se considerasse a causa principal da sua conduta, poderia talvez supor que um resto de afeição por ela tivesse contribuído para os seus esforços num assunto de que dependia diretamente a sua paz de espírito. Era doloroso, extremamente doloroso, saber que estavam em dívida para com uma pessoa quem nunca poderiam pagar. Deviam a reabilitação de Lydia e a sua restituição ao seio da família unicamente ao Sr. Darcy. Elizabeth arrependeu-se amargamente de todos os dissabores que lhe causara, de todas as palavras duras que lhe dirigira. Sentia-se humilhada consigo mesmo, mas tinha orgulho por ele. Orgulho por, entre a compaixão e a honra, ele ter levado a melhor sobre si mesmo. Ela leu vezes sem conta os elogios que a tia lhe fazia. Não bastavam, mas davam-lhe satisfação. Ela sentia até mesmo um certo prazer, embora misturado com mágoa, em descobrir como a tia e o marido se tinham convencido da existência de um amor entre o Sr. Darcy e ela própria. Elizabeth foi arrancada das suas reflexões pela aproximação de alguém. Levantou-se, mas, antes de conseguir fugir pelo outro caminho, foi abordada por Wickham. Interrompe o seu passeio solitário, minha querida irmã, perguntou-lhe ele, acercando-se dela, sentiria, se assim fosse, sempre fomos bons amigos. E agora mais do que nunca. É verdade. Os outros não vêm passear, não sei. A S.R., a Bennet e Lydia vão no carro a Meriton. Então, minha querida irmã, soube pelos nossos tios que visitou Pemberley. Elizabeth respondeu afirmativamente, quase lhe invejo tal prazer, e, no entanto, acho que seria demasiado para mim, sem o que iria até lá no caminho para Newcastle. Naturalmente, esteve com a velha governanta. Pobre S.R. a Reynolds, ela gostava muito de mim. Mas suponho que ela não tenha falado em mim, falou sim. E o que foi que ela disse? Que o senhor tinha entrado para o exército e que parecia não ter dado grande coisa. Mas, compreende, a uma tal distância há sempre o perigo de as coisas serem deturpadas, certamente, replicou ele, mordendo os lábios. Elizabeth supôs que o silenciara, mas pouco depois ele tornou, Fiquei muito espantado por ver Darcy em Londres, quando agora lá estive. Encontrei-o várias vezes por acaso, na rua. Que andará ele por lá a fazer? Talvez preparando o casamento dele com a menina de Bourg, disse Elizabeth. Terá com certeza de ter um motivo especial para ir a Londres nesta época do ano, sem dúvida. Viu Darcy alguma vez, enquanto esteve em Lambton? Se bem me lembro, os Gardiner falaram-me nisso. Sim, ele apresentou-me à irmã. E que achou dela? Gostei muito, com efeito, ouvi dizer que ela melhorou extraordinariamente nestes últimos 2 anos. Da última vez que a vi, não prometia muito. Alegra-me que tenha gostado dela. Espero que ela se torne uma senhora verdadeiramente completa. Estou certa disso, pois já passou a idade mais perigosa. Visitaram a aldeia de Kimpton, não me lembro, falei nisso, apenas, porque era essa paróquia que me estava destinada. Um lugar encantador. E uma bela casa, também. Convir-me-ia maravilhosamente em todos os aspectos. Pensa que gostaria de fazer sermões? Muito até. Considerá-los-ia parte do meu dever, e o esforço não seria, assim, tão grande. Não nos devemos queixar, mas, teria sido um lugar esplêndido para mim. A tranquilidade daquela vida teria correspondido a todas as minhas ideias de felicidade. Mas o destino não o quis. Darcy falou-lhe alguma vez sobre o caso, enquanto esteve em Kent? Houve alguém, que eu considero tão bem informado como ele, que me disse que o presbitério lhe fora deixado apenas condicionalmente, ao arbítrio do atual proprietário. Ah, sim. Realmente, existe alguma verdade nisso. Aliás, foi o que eu lhe disse desde o princípio, não se lembra? Também me contaram que, numa certa época da sua vida, a necessidade de fazer sermões não lhe era tão agradável como atualmente parece ser. Disseram-me, até, que o senhor desistira de se ordenar, e que, nesse sentido, chegou a haver mesmo um acordo. Ah, ouviu dizer isso? E não foi sem fundamento. Deve lembrar-se que mencionei também esse ponto, quando falamos pela primeira vez no assunto. Estavam quase à porta de casa, pois Elizabeth caminhara depressa para se ver livre dele. Não querendo provocá-lo mais, em atenção pela sua irmã, ela limitou-se a responder-lhe com o melhor dos sorrisos. Acabemos com isto, Sr. Wickham, agora somos irmãos. Não devemos brigar por causa do passado. No futuro, espero que estejamos sempre de acordo. Elizabeth estendeu-lhe a mão e ele beijou-lhe com galante cordialidade, embora não soubesse que expressão tomar ao entrar em casa. Capítulo 53. O Sr. Wickham ficou tão satisfeito com a conversa que nunca mais mencionou aquele assunto na presença de Elizabeth, e esta ficou contente por ter dito o suficiente para o silenciar. Em breve chegou o dia da partida de Lydia, e a Sra. Bennet viu-se obrigada a resignar-se com a separação que, provavelmente, duraria, pelo menos, 1 ano, pois o Sr. Bennet recusava-se terminantemente a aderir ao plano de irem todos a Newcastle. Oh, minha querida Lydia, exclamou ela, quando nos tornaremos a ver, não sei. Daqui a 2 ou 3 anos, talvez. Não deixes de me escrever, meu amor. Escreverei sempre que puder, mas, como a mãe sabe, as mulheres casadas não têm muito tempo para escrever. Não é o caso das minhas irmãs, pois essas não têm mais nada que fazer. As despedidas do Sr. Wickham foram muito mais afetuosas do que as de sua mulher. Ele sorria, cativava e exprimia-se agradavelmente. É um ótimo rapaz, disse o Sr. Bennet, assim que o viu fora de casa. Distribui sorrisos, gracinhas e faz a corte a todos nós. Tenho grande orgulho nele. Desafio o próprio Sir William Lucas a apresentar um genro melhor do que o meu. A partida da sua filha tornou-a Sr. A. Bennet melancólica durante vários dias. Muitas vezes penso, dizia ela, que não há nada de mais doloroso do que separarmos-nos dos nossos amigos. Uma pessoa sente-se tão abandonada como pode ver, mãe, disse Elizabeth, é essa a consequência de casar uma filha. Alegre-se por as outras quatro continuarem ainda solteiras, não é nada disso. Eu só me separo de Lydia, não pelo facto de ela ter casado, mas por o regimento do marido se encontrar lá para tão longe. Se estivesse mais próximo, não seria obrigada a partir tão cedo. Mas, do desânimo em que este acontecimento a precipitou, a Sra. Bennet em breve foi despertada por uma notícia que começou a circular. A governanta de Netherfield receberá ordens do patrão para ter a casa a postos e pronta a recebê-lo dentro de um ou dois dias, pois ele tencionava demorar-se aí várias semanas para caçar. A Sra. Bennet ficou muito agitada. Olhava constantemente para Jane, e sorria, ou abanava a cabeça. Fora Sra. Phillips quem lhe trouxera a notícia, bom, então o Sr. Bingley está para chegar. Tanto melhor. Não é que isso me diga muito respeito, conhecemo-lo muito pouco, como sabes, e eu perdi toda a vontade de voltar a ver. No entanto, acho que faz muito bem em vir para Netherfield. Quem sabe o que pode acontecer? Mas, bem sabes, há muito tempo que resolvemos não falar mais no assunto. Então, é mesmo certa a chegada dele, conta com ela como tal, replicou a outra, pois a Sra. Nichols ainda ontem à tarde esteve em Meryton. Via passar, e sai de propósito para lhe perguntar o que havia de certo em tudo o que ouvira. Ela confirmou a verdade e disse que ele deveria chegar na quinta-feira, o mais tardar, ou talvez mesmo na quarta. Ia precisamente a caminho do talho, disse-me ela, para encomendar carne para quarta-feira, e que tinha, além disso, três casais de patos prontos para matar. Jane, ao ouvir a notícia, não pôde deixar de empalidecer. Havia muitos meses já, desde a última vez em que ela pronunciara o nome de Bingley na presença de Elizabeth. Agora, encontrando-se as duas a sós, ela disse-lhe: reparei que olhaste muito para mim, Lizzie, quando a tia nos participou a notícia. Fiquei perturbada, com efeito, não pelo que pareces pensar, mas porque senti que todas iam olhar para mim. Acredita-me que nada sinto com essa notícia, nem alegria nem outro sentimento qualquer. Alegra-me, contudo, que ele não venha acompanhado, pois desse modo vê-lo-emos menos vezes. Não é que eu tenha medo de mim própria, mas acima de tudo tenho horror às observações das outras pessoas. Elizabeth não sabia o que pensar. Se ela não o tivesse visto no Derbyshire, poderia aceitar o motivo que alegavam para a sua vinda. Porém achava que Bingley ainda gostava de Jane, e hesitava perante duas outras explicações, que considerava muito mais prováveis, se ele vinha porque o seu amigo lhe o permitira ou se ousara espontaneamente tomar essa resolução. Por vezes, contudo, Elizabeth pensava, abre aspas, não vejo por que razão este pobre homem não haveria de visitar a casa que alugou, e que é dele, sem despertar toda a curiosidade. Não pensarei mais nele e deixá-lo-ei com a sua boa estrela, fecha aspas. Apesar do que a irmã lhe dissera, e que ela acreditava ter sido dito com toda a sinceridade, Elizabeth percebia facilmente que a perspectiva da chegada de Bingley a tinha afetado profundamente. Jane andava perturbada e agitada, como poucas vezes a vira. O assunto que, há um ano atrás, fora tão calorosamente discutido entre os pais, voltava agora a apresentar-se. Logo que o Sr. Bingley chegue, meu caro, dizia Sr. A. Bennet, e espero que o vá visitar. Naturalmente, não, não. A senhora obrigou-me a visitá-lo ano passado e disse-me que, se eu lá fosse, ele casaria com uma das minhas filhas. Ora, isso não aconteceu, e eu não quero tornar a fazer figura de tolo. A mulher procurou convencê-lo de que era essa uma obrigação a que todos os cavalheiros da região se deviam submeter, uma vez que ele estava de volta. É uma etiqueta que eu desprezo, respondeu o Sr. Bennet. Se deseja nossa companhia, ele que a procure. Já sabe onde moramos. Não vou perder o meu tempo a correr atrás dos vizinhos de cada vez que eles se vão embora e tornam a voltar. Pois bem, tudo o que eu sei é que praticará uma abominável grosseria se o não for visitar. Contudo, isso não me impedirá de convidá-lo para jantar conosco. Como necessito de convidar a Sr. A. Long e os Goldings, contando conosco, seremos 13 à mesa. Por isso haverá justamente um lugar para o Sr. Bingley. Consolada com esta resolução, a Sr. A. Bennet sentiu-se com maior força para suportar a falta de cortesia do marido, embora a mortificasse sobremaneira saber que por causa dela todos os vizinhos veriam o Sr. Bingley primeiro do que a família Bennet. Poucos dias antes da sua chegada, Jane disse para sua irmã: quase preferia que ele não viesse de todo. Continuo perfeitamente indiferente, mas não suporto ouvir falar constantemente no assunto. A intenção da nossa mãe é boa, mas ela não sabe, ninguém sabe, como eu sofro com o que dizem. Que felicidade, quando ele tornar a partir de Netherfield, gostaria de te dizer alguma coisa que servisse de consolo, replicou Elizabeth, mas é-me completamente impossível, tu sabe-lo. E a satisfação usual de pregar paciência a um sofredor é-me negada, pois tu tem-la de sobra. O Sr. Bingley chegou. A Sr. A. Bennet, por intermédio dos criados, arranjou maneira de saber do facto o mais cedo possível, de modo a aumentar em si, tanto quanto possível, o período de ansiedade e agitação. Ela contava os dias que deveriam decorrer antes de o convite ser enviado, pois durante esse período não poderia ter esperanças de o ver. Contudo, uma manhã, 3 dias após a sua chegada ao Hertford City, a Sr. A. Bennet, que estava à janela do seu quarto de vestir, viu o Sr. Bingley entrar a cavalo pelo portão e aproximar-se de casa. As filhas foram imediatamente chamadas para participarem da sua alegria. Jane continuou resolutamente sentada no seu lugar, mas Elizabeth, para contentar a mãe, foi até a janela, olhou e, vendo que o Sr. Darcy vinha na companhia de Bingley, voltou a sentar-se ao lado de sua irmã. Vem outro senhor com ele, mãezinha, disse Kitty. Quem será? Deve ser alguém conhecido dele, meu amor, mas não sei quem é. Ora, tornou Kitty, parece aquele senhor que já aqui esteve da outra vez. O senhor não sei que, aquele homem alto e muito orgulhoso. Meu Deus! O Sr. Darcy, é ele? É. Pois, e que seja, qualquer amigo do Sr. Bingley é sempre bem recebido nesta casa, mas devo confessar que o odeio, só de olhar para ele. Jane olhou para Elizabeth, com surpresa e inquietação. Ela pouco sabia a respeito dos encontros que a irmã tivera com o Sr. Darcy no Derby City, e supunha, portanto, que ela se sentiria muito embaraçada em vê-lo depois da carta que recebera dele. Ambas as irmãs se sentiam pouco à vontade. Cada uma delas sentia pela outra e, naturalmente, por si própria. A Sr. A. Bennet continuava falando na antipatia que tinha pelo Sr. Darcy e repetia que estava disposta a tratá-lo delicadamente apenas porque se tratava de um amigo do Sr. Bingley. Mas as suas palavras não eram ouvidas por nenhuma das suas filhas. Elizabeth tinha motivos para inquietação de que sua irmã não suspeitava, pois nunca tivera coragem de revelar a Jane a carta da Sr. Gardiner, bem como a mudança radical dos seus sentimentos para com o Sr. Darcy. Para Jane, ele continuava a ser o homem cujas propostas a irmã recusara e cujas qualidades ela subestimara. Mas, para Elizabeth, que possuía outras informações, ele era a pessoa a quem toda a família devia o maior dos benefícios e a quem ela própria votava uma afeição, se não tão terna como a de Jane por Bingley, pelo menos tão razoável e tão justa. A surpresa